quem é de boa noite, bom dia pra quem é de bom dia. Abençoa os mais velhos, Oxalá abençoe os mais novos. Colofé Olorum, Patacori Ogum. Eu sei que sempre pedimos ao orixá, e hoje ele rezou pra confirmar. Na luz, na fé, cabeça no lugar, na reza rimada de Jamal e Claudia. Eu sei que sempre pedimos ao orixá, e hoje ele rezou pra confirmar. Na luz, na fé, cabeça no lugar, na reza rimada de Jamal e Claudia. Organizada, batida na transversal. Ritmo e poesia imperfeita como o crime chacal. A máfia claudiando o território é a BV. A grita de fazer o cego ver. Na terra de cego, se quem tem olho aqui é rei. É pra cuidar da vida alheia, que tem uma pra que eu sei. E só eu que sei como é que anda a maré. Mas tô de pé, cabeça dói, é o olô do mare. Pelos andares vem sutil como a manhã. Saluba, não brinca com a sorte. Quem tá de recado é Iansan. Como é que eu estou? Bate pra óia, ô. Quer a justiça comigo? Caô, cabeça e lexangô. Deixa eu ficar, eu tô fia, baia, manjar. Cuide daqueles que tiverem sozinhos por aê. Abra o caminho dos caminhos, Ogum, Oguiê. O que, Oxóssi? A crise aqui eu sei que é forte. Esses são meus orixás, guerreiros e doutrina. Já é quem comanda minhas cimas, eles dizem sejam fortes. Cláudia envia você um pouco mais de sorte. Gritando por vocês, Alá, fia! Eu sei que sempre pedimos ao orixá, e hoje ele rezou pra confirmar. Na luz, na fé, cabeça no lugar, na reza rimada de Jamal e Claudia. Eu sei que sempre pedimos ao orixá, e hoje ele rezou pra confirmar. Na luz, na fé, cabeça no lugar, na reza rimada de Jamal e Claudia. Eu vou bater cabeça pro meu orixá, pra me manter na linha e não deixar desandar. Pra me livrar do olho grande que vem atrasar. Minha guia Angorossi de Ogum, meu patuá. Minha reza, minha crença, viu, pra respeitar. Herança da mãe preta, terra, África. Quem vem de lá, vontade de voltar. Navegando pelas águas claras de Manjá. Ogum, dobra o couro que o homem chegou. Abença a casa santa, assim o babalaô. Bate folha pelos quatro cantos do Roncó. Leva toda a maldade pra longe da Unó. Oiá, ventania, um raio traz alegria. A força da mulher que batalha e guerrilha. Tenho velho no caminho, eu peço a bênção. Deus ama todo mundo, então respeita a minha crença. Com folha de guiné pra derrubar Zé Mané. Com água de canjica pra lavar a minha trilha. Doce pra Cosme, Damião e Dogum. Mantenha a chama acesa, fé, Olorum. Se te pego pela justiça, de Xangô. Na pedra da mata que Oxóssi desbravou. No corte da espada que Ogum amolou. Lágrimas de cachoeira que Oxum derramou. Eu sei